Não importa sua raça, cor ou seu gênero, aqui todo mundo é igual. Agora me digam uma coisa, é diversão que vocês querem? Então, joguem as mãos para cima e vamos chamar ele. Joga pra cima aí, meu! Joga! Bate! Vamos começar, Santana! Chega junto, meu adestrador! Já tô na área! E quem tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem é que tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem é da Hot, põe pra cima aí! E aí, F10? Eu? Como vai ser a parada hoje? Sem muito papo furado, vou começar! Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro! Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz! E a gente, claro, desde já agradece, primeiramente, o nosso Papai do Céu por mais uma noite de trabalho. Depois, a cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, meu parceiro Ismael, obrigado pela confiança. Galera que veio de Belém, já não me deu, bora começar. E quem vai curtir até de manhã, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem vai amanhecer, joga a mãozinha pro alto. Joga a mãozinha pro alto quem tá solteiro. Quem é sincero, quem nunca traiu, põe pra cima. Bora começar, meu blá, se prepara aí. Joga a mãozinha pra cima, gira, gira, 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Tchau, tchau, tchau, tchau! Joga, joga, joga! Caralho, acende a... Vai no caqueado, vai, vai no caqueado, vai, vai no caqueado! Hot Vine! Vai pra cima, meu cachorro! A torcida do Paysandu, põe a mãozinha pra cima, que é do Paysandu aí. Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Papão, bate na palma da mão, na palma. Quem é do Paysandu, dá um grito aí pra mim. A torcida do Paysandu, dá uma vaia no Remo aí. E a torcida do Remo, dá um grito aí, meu. Quem é do Leão, joga pra cima. Bate, bate, bate. E quem é da Hot, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Só quem é da Hot, vai jogando, vai jogando, vai jogando. 3, 2, 1, agora! Galera do Capim, valeu! Olha a promoção na portaria, 10 conto agora! É pra soltar a voz bem alto! Vai! Amar é admirar. E aí, Thaís, galera de Arsenal, valeu! Qual é o som? O cachorro doido! Bora, Patrick, bora, Bandinho! Duvidas, eu sobreponho a paixão. Tão pouco. Quem é sincero vai cantar comigo? DJ Fábio. Alô, Juninho Consagrado! Alô Santos, o Botão Táxi, valeu! Galera do Juninho! Vou deixar bem baixinho pra vocês. Me chama, tô pronta, vem me já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem. O quê? Bora, motora! confia em Deus, coloque a mãozinha pra cima. Quem acredita no Papai do Céu, coloque a mãozinha pra cima. A pandemia tá passando. Já está voltando tudo ao normal. E quem acredita em Deus, coloque a mãozinha pra cima. Só quem é filho de Deus, coloque a mãozinha pra cima. Quem acredita que brevemente vai dar tudo normal, coloca a mãozinha pra cima assim, ó. Joga a mãozinha pra cima. Balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. 3, 2, 1, libera! Estremece! Pega, cachorro, pega! Pega, cachorro! É pra vocês cantar bem alto, bem alto, bem alto! Bora aí, Gil Bravo! Eu sempre brindei. Família Maguari, Pele Transa, Segunda Hot, galera GDA, todo mundo alô, minha união. Bora, Eric. Nem meu coração pra fugir. O faraó tá ali. Alô, Thiago Garcia, vai, garoto. Vou deixar bem baixinho pra vocês. Deixou em segredo. O quê? O que é o amor? Vai. O que? Pelo que vou fazer. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai, vai. Vai no caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai. Moleque, eu tenho que DJ Fábio. Moleque, eu tenho que Bora! Como é que... Didi, Didi, incomparável, abraço! Mostra como é que... Mostra! Mostra como é que... Mostra! Sal. Vai! Joga! Mascara de mal! Joga danizão, joga, joga danizão! Xingado, bora no caqueado! Bora no... Bora no Big Z! Bora no caqueado! Bota a galera! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá... Reginal, uma vizinha da Daís, um abraço! Arduane tá aqui com a gente, a morena! Ela tá aqui! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, moleque doida, ai moleca doida, bora gordo Michel, moleca doida, lindão, fogo no baquinho, lindão, fogo no baquinho, e bota fogo no baquinho, eita porra, tô doidando, eita porra, tô doidando, bora, bora, tô doidando, eita porra, tô doidando, vou te pegar, essa é a galera da vila, agora, dona prancha, cuidado, pega, pega, pega, pega. Quem é que sabe dar a mordida do cachorro? Joga a mãozinha pra cima. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, E nem Rogério, Juninho, tá todo mundo? E aí? Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. A dancinha, Garcia! Bora! Alô, Atila, meu empresário! Faz a dancinha, dancinha do Braga Funk. Faz a dancinha do ré. Essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Eu tava bem contigo, e aí, Amanda Galvão, é o Sidney, contigo, mas tô melhor, bora, você quis ir embora agora, embora, e aí, Alex, você quis ir embora agora, embora, bora, se tu, bora, Andrei, grau não era ex, era tu, Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não. Era? Se tu fosse mil grau não. E aí, mamãe, já já, meu brother? Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Coloque a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem vai curtir até de manhã foi pra cima! Tá faltando! E a gente, a gente, a gente! E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo! Vai daí! Tá faltando! Aquela sequência! Você me perdeu. Vai, vai, meu amor, se cola. Obrigado, Patrick da Geunity de Ladrinha, sem é o aluno Ivan! Já te esqueci, não quero. Alô, Bandinho! Paredão Super Hot Viler. Bora, Missy Faraó, valeu, meu brother. É pra cantar bem alto. Bora, Felipe, de pressão de bicho, né? Você. Você não cuida bem de mim. Só quero que Juninho consagrado, esse moleque dó. Ele dá valor. O número 10. Bora pra cima, bora cantar bem alto, vai. Já tentei te esquecer, mas quem sabe ganha? Vai, vai! O quê? Que você tem outro alguém? Geisa! Gisana, João Paulo, meu parceiro Sani, Joel, Sousa, toda a galera, o Henrique! Alô, minha gente, e a toda a galera ali, vai! Joga a mão pra cima, faça o que e dá um grito! Para, para, para! Joga, joga! Direi Brasil, alô, Rita, alô, Marcela! Que eu quero ver quem veio de Anoniteu. Quem veio de Belém aí, põe a mãozinha pra cima. Quem veio de Mãe do Rio, põe pra cima também. Quem é de Santana, põe pro alto, bora! Hot Baile! Sem fronteiras, hein, Butuca? Não existe fronteira pra me segurar. Pera que tu passa com todo mundo zero, todo mundo. Fronteira. E aí, Flávia? Joyce, dá um beijo, pra você, minha linda. Bora, Nandinho. Daqui a pouquinho no 9, lá no Acará, viu? É o cachorro. Bora, Garcia. Eu respiro você em qualquer lugar. Então. Caraca, eu só faço besteira pra te cu... Bora, manda. Se o bicho pegar pra você. Família Galvão, tá por ali, só de boa. Vem, eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua. O meu parceiro joga. O Pinto, lá no Santo Luiz Gabriel, abraço a você, valeu. Maluca, Giovanni, o Rafa também sem fronteira com a gente. E aí, Juninho? Você, esse tem mora, é o Bora Consagrado. Maluca, um abraço do Fábio. Maluca por você. Galera de Aurora, maluca, Chico. amigo Thiago, maluca, meu parceiro Sonagador Rock. Banda Amazonas. Freia, Thiago. Torce pro Corinthians aí, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver quem é corintiano. Os corintianos estão com o Vicente que vai dar certo, viu, Marcelo? Quem é do Palmeiras põe pra cima. A torcida do São Paulo põe pra cima. Daqui a pouco tem Flamengo e São Paulo. Quem acredita no São Paulo aí põe pra cima. Quem acha que o São Paulo vai ganhar o Flamengo põe pra cima. Quem acha que o Flamengo vai detonar põe pra cima. Se tiver alguém do Flamengo, põe a mãozinha pra cima aí. Pronto. Já me sinto em casa. A torcida do Flamengo deixa pra cima. Bora fritar tudo agora. DJ Fábio chegou. Já tô na área. Alô, Bira, hoje dá pra jogar essa aqui, ó. Pega cachorro. Agora! E doida! E doida! Bora, para ó! Dá pra gente misturar tudo e mais um pouco hoje, né? Dá pra misturar, Naná! Emanuel Luiz, o meu parceiro Emanuel L. do Leandro, galera de São Domingos. Watch Vile! Vitor Pompeia, Nelson Lima, o piloto de fuga. O pedido da barbearia, toda a galera da Retro, abraço. Ninguém vê do Giaurora! Samba, zumbe zumbe lumba samba. Quem é que torce pro Paysandu? Vem mãozinha pra cima aí. A torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Papão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem é do Paysandu? Dá um grito aí pra mim. Tá presente aí? Quem é do Leão? Joga a mãozinha pra cima. A torcida do Leão bate na palma da mão e canta assim. Assim Remo. Mais alto Remo. Quem vai do sim até de manhã, vem comigo agora, vai. Te vira os 30. Meu amigo Vitinho tá paradinho, bora, vai, vai. Alô, Mutuca, o gordo mix, toda a galera, bora. Hoti Vaile. Quem vai do Chi até de manhã e vem pra cima? Bebeu água, tá com sede? Agora! Tá com sede? Vai! Bebeu água, tá com sede? Tá com sede, índio? Tá com sede? Bora! Olha, olha, olha, olha, água mineral. Vai! Água mineral, água mineral. Hot Vile! Piriri, piriri, piriri. Agora! Bebeu água, tá com sede? Você que achou a chave de um carro? Tá chapado? Traz aqui pra gente, tá bom? Olha, olha, olha, olha, água mineral. Água, olha a água! Água mineral, água mineral. E aí? Tá solteiro? Tá sozinho? Tá livre e desimpedida? Tá! Olha, olha, olha, olha, água mineral. Água mineral, água mineral. Bora, mixer! Mineral. E aí? E agora? É do Papão? É do Paysandu? É do Papão? É do Paysandu? É do Papão? É do Paysandu? É ou não é? É do Leão! Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. E aí? Piriri, piriri, piriri. É? Eu era um bêbado. Vai! A droga. Como é que tu tá hoje, Buda? Hoje estou curado. O Vandinho. Eu encontrei Jesus. O Nilvan. Encontrei. O Patrick. Encontrei. E aí, César? Não tirar o pé desse chão. Olha. Ficar 2 anos sem fazer amor. Escuta aí. Vai ficar 2 anos sem botar pra dentro. Tu é doida? Bora! Na casa do senhor não existe satanás. Show, satanás. Show, satanás. Na casa do senhor não existe satanás. Show, satanás. Show, satanás. Então bora! O Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ter mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Vai, Marcelo, na segunda! Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho. Cuidado que Thiago fura o olho. O sample fura olho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado que o sample fura olho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado, bora, gera, bora, gera. Eu sou o rei da mulherada. Beijo toda sem parar. E vem, alô, tchê. Me olhar, abaixa a primeira dama tá no beijo, a gente é. Parabéns. Mas vai lá, vai cair. No... José, Luizinho, Joel, a todo mundo. Oh. Francinaldo, no Franciele. Pipolho é um cara bem legal. E aí? Pena que não pode ver mulher. O cachorro do. Ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela! Ela quer parar, ele não. Bora, mix. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado que o Rodrigo furou. Pipolho, ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Calma, MC Farol, não te afoba! Rony Mix, tu te lembra do tempo da escola? Te lembra? Essa é só pra quem lembra do tempo da escola! Daquele tempo, Butuca! Aquele tempo de menino. Rony Mix, lembra? No meu peito, muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo. Gordo Vix, toma banho. Vai se aprontar, vou ficar ali. Galera, que veio o Jano Nideu, obrigado mesmo, de coração. Se dá um jeito de não se... E aí, meu? E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. O Nonato tá na hora. Voltava o bate-bola. Bora! Campinho, improvisado no quintal. E aí? E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. O tempo bom. Que tempo bom. Que tempo bom. O homem do Chula, Saporari. Volta. Um abraço pra você. Nunca. Douglas da Chip, valeu, Douglas. Que tempo bom. Que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino, ainda. Chulasburg! Muita saudade. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Não, obrigado pela recepção de vocês. Com a gente, viu? Valeu mesmo. O galera do Chulas. Acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Então. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. Como é que é? E sempre com os meus amigos, uma... Direi, Silva! Boa, não e lá vamos nós, Aurora! E não faltava um bate... Tá todo mundo com a gente, um abraço pra vocês. Fábio F10 chegou para dominar o cachorro doido do Pará. o animal chega devastando tudo que estiver ao seu redor. Chama! Bicho! Agora! Era apaixonado do Guga. Chama mais uma do DJ, já sabe! Simba! DJ Fabiano da GBM Benevides, valeu! Ah, você. Só você. O meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo. E agora? Vai, gordo! Seu abraço só você. Quem sabe que eu? O seu beijo é só você que tem. É, bota neném, se não for você, aí. Não vai ser neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota neném, chama. Bota neném. E a família Maguari, chama, chama, vai! É. Olha aqui, achar a chave do carro, viu? É 50 conto. Vou já procurar essa chave, então é 2,50, 50. Você não vai ser ninguém. Bora, Filipinho. Diferente de todo. Tô aqui, mano, tô aqui. Queridos. Bora logo começar. Respeita. E aí? Só você. Júnior Lolim. Errone, essa aqui é show de bola, escuta aí. Bora, bora, bora, bora. O cachorro. Só na mana, vai, vai. Vai agora, Rodrigo. Não. Aliás. Tu sabe cantar inglês, Rodrigo? Só no my love in my John. Só no my love in que go. Aqui você deixou. O Israel gostou do açaí do sabor. Só no my, um abraço. Família Maguari, bebe, transa, toda a galera! Filipinho Douglas ativo e valeu! E aí? Tchau! Oh, my baby! Como é que tu tá, parceiro? Tô pensando aqui! Vai, Mutuca! Tô pensando aqui! Família Galvão ali, todo mundo com a gente, bora, igreja! Tô pensando aqui! Tá pensando, tá? Tá pensando, tá? Então! Tô pensando aqui! Bora, Adrianinho! Casa... O Nenê! O meu parceiro Alan Santos, bota o táxi Juninho Consagrado! Tchau! Como é, baby? Adriano, o que você tá falando? Tô pensando aqui. Me my life, me love, my love, não se machou. DJ Marcelino mostrando que sabe, vai, Marcelinho! Like you, my love. Vai, Marcelino, agora! Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Bora, molequito do Babeira Rio! Você vai beber! What vai! E o quê? Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Bora, gordo! Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai, vai chorar, vai ligar. Chama, papai, vai. Hoje tá no jeito que a gente dá valor! Bora, meu paredão! Você tá achando que eu sou chique, velho? Mas chega agora e depois esquece. Mais um monte de pouco eu esperava por isso! Chane Avião, DJ! Cachorro doido do Pará. Paredão Super Hot Violer. Estamos aqui! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de... O Monte Marcelo Irei, a família Detroit de Balião. Mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. Chapadinho, e valeu. Que eu fico com você, novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Duas amiguinhas, mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. É? Será que é hoje que vai... E aí, Flavinha, será que é hoje? Isso é da bucarim, só não pode se apaixonar. Você tá no mar, sem... Larissa Borgino, se apaixonar. Lê assim, GG, é da bu... o Narciso do Busca, o Vigo. Você tá no mar, sem... Cachorro doido do Pará. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar. Bora, o Guilho! Ouvindo que você é o mais bonito pedaço. A faca deu o Andrei. Nada, vem matar logo, desejo, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. Empresário Atila! Vejo me enlouquecer. O quê? Tudo que a gente já fez é pouco. Bora, Alex! É. Alô, tio Mira! Tudo sob controle, tudo certinho, Mira! Hoje a gente matando saudade, né, Mira? Bora! Tudo que a gente já fez é pouco. Vini, seu corpo não me... E aí, Vini? Está na voz. Meu amigo que faz cê tremer. Vamos embora, bebê. Paredão Super Hot Fire. Santana do Capim hoje. Minha equipe doida de Santa Maria. Valeu, Mara Francisco. O Pedro, o Edson Maciel. Eu tava aqui pensando, imaginando. Vai, Garcia do G. Meu cheiro beijando a sua boca. Valeu, Patrick da Geunit, de Alvan, de Limão de Ferro. Deus, o motor Nilvan. Querendo. Bora, gira. E Thaís não te afoba. O Felipe e o Douglas. Deixa eu falar pra você. Deixa eu botar em você. O que eu faço com você, bebê? O meu parceiro Vac é a primeira dama ali. Alô, Vac! E deixa eu falar pra você. E Marcelinho, toda a galera, abraço. Deixa eu contar pra você o que eu faço com você, bebê. E o Guia? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho. Direi, direi, incomparável. Um abraço. Puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Pego de novo. Larissa Bortilho, Léa Sim, GG, da Cisa do Fusca, o Bico, guarda a resenha, 3 anos aqui com a gente. Valeu! Com você, bebê, o que eu faço com você, bebê? Fala, bora, bora! Lá, lá, lá, lá, bora, Vitor Fernandes. Bora, forrozinho. João Gomes está na voz. Alguém me fez ou desacreditar que existe amor. E no meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento. O cachorro tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é. Bora, dança, forró! Eu não tô pronto pra me arriscar. E aí? Ou mesmo que prometa me amar. Mesmo que prometa me cuidar. Isso é Santana do Gabim. Quem acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando. Bora, André Galvão. Amanda, todo mundo por ali. Entendo. Um abraço. E se o número 10 o tempo vai dizer. Você aí existe. E aí, Jumira? Daqui a pouquinho, 9 lá do Aquará, viu? Mais uma com o cachorrão. Espera. Vai, então, bichão! Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. CS Rans, quartilha de vaquejada. Sérgio Gomes, alô Salzinho. Bora, garçom de Wilson! Forrozinho! Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto, meu Deus, tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Mudar a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto e se... Dona Antônia dá maior valor nessa aí! Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza vou por cá. Pessoal e uma galera me manda. Vai, motora Rodrigo! Minha água tá em brasa, me espera. Daqui a pouquinho tem cessa pressão. Nada que gostar de comer água tá em brasa, me espera. Eu tô pensando. Luanda Farias, valeu! Uma morena. Vou chega junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza, mulher bonita. Galera de Gastaniel, valeu! Nesse mundo, se é minha sina, é a força da natureza, tenha senha, certeza, vou dar conta disso. Eu vou lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Espera, espera, espera, espera. Bora, Gago! Gira, Gago, gira, Gago, gira! Bora fazer o seguinte, bora tocar assim. Desse jeito, desse clima agora. Pega meu cachorro, vai! Paredão Super Hot Viler. E aí, Andrei, vamos lá, garoto! O quê? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já vamos! Os teus beijos, de você nada mais. Bora, meu parceiro gordo, Raíssa, Luiz e a Bruna Soares aqui com a gente. Eclipse, o fenômeno, você não me merecia. Tampouco o meu amor. Divino de me doar. O cachorro doido do Pará. O cachorro doido do Pará. Hot Vile. Parceiro Fofaca, o Flavinho, o Rolivan, Rogério, Fabrício, valeu! Até de madrugada! Só foi mais um dia que eu contei as horas. Como faz falta? Será que me esqueceu? A culpada fui eu, é sua partida. O quê? Eu já nem sei o que fazer pra você voltar. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Será que me esqueceu? A culpada fui eu, da sua partida. Eu já nem sei o que fazer pra você voltar. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Ai, ai, ai, tá doendo o coração. Ai, ai, ai, olha a dor! Tá presente com a gente, o Dieguinho, um abraço. Ai, galera que veio de Mãe do Rio. A dor no peito é solidão. Bora, bora, bora, vai! O cachorro doido do Pará. We'll be right back. Alô, Matheus! Porque você mexeu com meu coração, meu amor, a vida inteira. Você sonhei em ter você pra mim, meu amor. Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou. Gilda, Délia, Tânia, Dilma, Jonas e o menino Rogério, valeu! Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Falou, meu parceiro Serginho, um abraço pra você. Tá aqui presente com a gente. O grande Marquinho que veio lá de Mãe do Rio. Um abraço pra você, toda a galera que veio. A gente só agradece, na verdade. Obrigado às equipes que vieram de Ananindeua também. Bebe Transa. Obrigado, família Maguari. Galera GDA. A União. Segunda Rote. Todo mundo que veio. Galera de Garçanel, a gente só agradece. Bebe Transa, todo mundo. Aí. A gente manda um abraço pra todos vocês, mas se você... vamos curtir na banha, tá bom? Sem jogar gelo no nosso house mix aí, tá bom? Digo... galera do camarote, tá bom? Sem jogar gelo. Se você quer que eu vou descendo, beleza? Só de cueca, chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha e vem pra cá, vem dançar. Chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha e vem pra cá, vem dançar. Céu. Juninho, todo mundo! Hot Vile! Vamos curtindo! Alô, Marquinho! Eu sempre relembro os dias felizes. O cachorro doido do Pará. Que passa muito. Hot Vile! Falei que é lua cheia, velho. Quando é lua cheia, tio. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. meu parceiro de grande, todo mundo, o Eric do Casal 4.0. E a Joyce que tá no berço, parabéns a você, viu, Joyce? Muitos anos de vida, bunda, primeira dama. O galera que veio. O galera que rompe fronteiras. Se você também me amou, eu sonhei demais. Mas vai preparando aí, pressão. Bora, garoto! Parceiro nosso, realmente acreditou e confiou em nosso trabalho. Um abraço de maior pra você, obrigado mesmo. Credibilidade total pra gente, viu, César? Larissa tá no berço, vem curtir com a gente, valeu, Larissa! Banda K47, Hot Baile, as balas, vamos lá. Paredão Super Hot Violet. E daí, Marcelinho, tá pra nível César daqui a pouco. Ele vai detonar com a gente também. Bora, Marcelinho! E aí, Garcia, bora! Prepara, papai, prepara! Prepara aí! Vida, galera de Castanhal. O Edivan na mídia, lá do J. So... Valeu, Edivan! O galera do Acará tá ali, César, daqui a pouquinho. Lá no quilômetro 9 do Acará. E o nosso cachorro doido. O cachorro doido do Pará. Grande amor, não se esquece jamais. Eu amo. Galera do distrito, meu parceiro Pitbull, Maicon, Bruno Pico, do Salão Império. A gente vai ter que passar lá pra dar um tapa no visual. Ui, papai! Pega cachorro. Hoti! Hoti! Baile! Estamos na festividade de Santana! O Santana do Capim! Recebendo o nosso paredão! O cachorro! Pega cachorro! Pega cachorro. Em nome de nozes, Malk do Ouro, apresentamos DJ César. Pressão. Chega junto.